Coisas de Mafuá, de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Coisas de Mafuá, de Lima Barreto. Mas onde você esteve, Jaime? Onde estive? Sim, onde você esteve? Estive no xadrez. Como? Por causa de você. Por minha causa? Explique-se, vá. Desde que você se meteu com um barranqueiro do imponente Bento, consultor técnico mafuado Padre A, que o azar me persegue. Então eu havia de deixar de ganhar uns cobres? Não sei. A verdade, porém, é que essas relações entre você, Bento e Mafuá trouxeram-me urucubaca. Não se lembra você da questão do pau? Isso foi há tanto tempo. Mas o Capitão Bento nada tinha a ver com o caso. Ele só pagou para derrubar a árvore. Mas você? Vendi o pau para além, é verdade. Uma coisa à toa de que você fez um lelê medonho e por causa quase nós brigamos. Mas o Capitão não tinha nada com o caso. À vista de todos, não. Mas foi o azar dele que envenenou a questão. Qual azar, qual nada? O capitão tem os seus quandos, e não há negócios que se meta que não lhe renda bastante. Isto é para ele, mas para os outros que se metem com ele, sempre a roda desanda. Comigo não se tem dado isso. Como não? Sim, tenho ganho algum. Como posso me queixar? Grande coisa. O dinheiro que ele te dá não serve para nada. Mal vem, logo vai. A culpa é minha que o gasto, mas do que não é minha culpa, fique você sabendo, é que você tenha sido metido no xadrez. Pois foi. Domingo anteontem não foi ao Mafuá de você? Meu não. É do padre ou da irmandade? De você, do padre, da irmandade, do Bento ou de quem quer que seja. O certo é que lá fui e caí na asneira de jogar na tua barraca. Oh, messa! Você foi até feliz. Tirou uma galinha, não foi? Tirei, é verdade. Mas a galinha do Mafuá foi que me levou a visitar o xadrez. Qual o quê? Foi pena. Eu não tirei a Andrômeda à última hora. Tirou e não vi você mais. Tentei passá-la ao Bento por 3.000 réis, como era costume, mas ele não quis aceitar. Por força... A galinha já tinha sido resgatada 3 ou 4 vezes. Não ficava bem. A questão, porém, não é essa. Comprei à noite, embrulhei nela a galinha e tomei o bonde para Madureira. No meio da viagem, o bicho começou a cacarejar. Tentei acalmar o animal. Ele, porém, não estava pelos altos e continuou. Cro, cro, cro, cro, cro, cro. Os passageiros caem na gargalhada e o condutor me põe fora do bonde e eu tenho que acabar a viagem a pé. Até aí... Espere. O papel estava despedaçado e também, para maior comodidade, resolvi carregar a galinha pelos pés. E assim, quando me surge pela frente a canoa dos agentes. Suspeitaram da proveniência da galinha, não quiseram acreditar que eu a tivesse tirado do Mafuá, e sem mais aquela, fui levado pelo distrito e metido no xadrez como ladrão de galinheiros. Iria para a central, para a colônia, se não fosse ter aparecido o caro Bernardino, que me conhecia, e afiançou que eu não era vasculhador de quintais à alta hora da noite. Mas que isso tenha como Mafuá? Muita coisa. Vocês deviam fazer a coisa clara. Dar logo dinheiro de prêmio e não galinhas, bodes, carneiros, patos e outros bicharocos que, carregados alta noite, fazem a polícia tome um qualquer por ladrão. Eis aí. Fim de Coisas de Mafuá, de Lima Barreto. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.